Epa, eu estou de novo com essa vontade. E é uma coceira, uma tonteira, uma bobeira. Tá na hora do tchá-tchá-tchá do urso! Ouço a música a tocar, eu canto lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu começo a me coçar, é hora de dançar. Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, ha-tchá-tchá. Quero tchá-tchá-tchá, ulalá, vamos tchá-tchá-tchá. Eu vou tchá-tchá-tchá. Não fique aí parado, vem dançar comigo, vamos! Tchá-tchá-tchá, todo mundo quero tchá-tchá-tchá. Ulalá, vamos tchá-tchá-tchá. Eu vou tchá-tchá-tchá. Mas se alguém não quiser te acompanhar, que bom, mãe? Basta você mostrar como é bom se requebrar. Todo mundo! Tchá-tchá-tchá, ha-tchá-tchá, quero tchá-tchá-tchá. Ulala, vamos tchá-tchá-tchá. Eu quero tchá-tchá-tchá. Quero tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá.